22220, Correto, então, se tiver de Alemanha, pode sair para o 305. Desculpa, podemos prosseguir até a partida? Afirmo, é posto a pé. Como que é a contaria pé? 9, escola 42, mantendo escutas com a direita, sendo parte de via alta. É boa tarde, presidente. Agora eu tenho que confirmar se vocês estão lutando. Confirmar se vocês estão lutando. Você tem uma linha 75? Bruno 093, complete nosso procedimento sobre o seu Salvador, frequência 118, última nota. Último dia, de frequência, chegou o Santa Fé. Santa Juliette, aguardando a liberação do portão 08. Espera à direita, mantenha a escuta, táxi via Kilo, táxi 30, pode sair ingresso no táxi 30. Brasília, Saturno, a posição 08 prevista contra o Sol. линии входа. Мы уезжаем на Солнечный аэропорт, потом второй уже выбросил, потом уже играет в стадионе, потом уже открыт.

5-2, minha confiança. que é avistado, pois o ponto de vista do site do Graham. O Graham tem 4 0 graus, com meia dúzia de nós, não pode ficar controlado. Autoriza o azul 526 direto com o Fox? Foi alerta, agora estou alterado com a nossa 526, azul 526. Direto, alerta. mais um minuto. Azul 5126, estamos seu travesti de frequência 128 do sinal 2, confirma 126 do sinal 0. Sim, Azul 4926. 2.3.4, desce para 2.000 pés, ou isso não dois ou estamos aproximando o procedimento ali a 7.2. A futura zona está estabilizada do 4.9.5.8. Salvador, frequência 118, Bom dia, azul 4958, final do ILS, Tapadito. Vamos esperar a resposta da decolagem com 1-0 no meio.